Controle, boa noite, passarei o 2231. 2231, bom, contato radar, saída Palmas na parte sul para o número 0 sem restrições. Uno 60 sem restrição, 2231. Turno 625, dos para 3, no país, e ajuste 1095. Com 3858, sobre a posição do número momento, chama torno 18.900 da 13. Cruzeiro no meio, descendo para 2.000 pés, autorizado leste, reforça no cruzador. Cruzeiro no meio, existe no momento, nós éramos 5.000. Obrigada. Nós era 9h30, boa noite, sistema de investigação, Estrela do Mar, deixa eu mantenha 050, direto do Mar. gostaria de ver três anos como chamado de pouso, gentileza. Para 025, copiar. Terceiro uma meia torre, 18.95. Level 0, increase auto bank, 3 is block and wire, can it maintain at level 0, 5 0. Performance control. Perform, 0, 5 0, clear. Em 1288, alternando 126, correção. Em 12545, fazer negativo em 12685. Em 12685, fazer negativo. Prata. O gol na 096, autorizado 25 para 2, no país sem instruções, e o ajuste na 05615. Livre, ele é acessível e reporte quando no autorizador. altitude 0810 to 2000 feet without restrictions, generation 015. Visitation of Istanbul, runway 610 against the best chance to get a bomb to do so, maintain 0050. Yeah. I'm going to go on the station of the Negativo do Tower 9, distância 118, 10.95, good luck. Thank you. 118, 10.95. 10.95, sem restrições. Autorizada descida para 2.10, registro na Tower 5. Livre e ele é o sistema. Controle Salvador, boa noite, Bono 705, cruzando 1300. Bono 705, por gentileza, está no código 0447. Ok, trocando então para 0447. Bono 705, Alessal, mantém o presente código 5130. 5130, mantém. Contato radar na decolagem, 0DN-360-0, ok, dá presente letra ao 360, se puder posicionar o 38. Obrigado. Brasil à direita para ele estar tomando planta, está retornando de novo a Leda, o voo 1705. 707, eu sempre recife em 1251, alterna 13325. 251, 13325, muito obrigado. 262, Filha da Mário, desse foram os outros 501. Presente Cruz, aqui está, 3662. Tá livre, após 13 para 2 seu pés, a gente campeão, fica na planilha do nada. Controle Salvador, boa noite, gol no 973, decolado Dael, Leda, Irumi, passando agora 1510. Boa noite, gol 973, contato radar, saída Dael, subo 360. 360, autorizado, possível torre de Leda? 73, curva direita, direto Leda. Direto Leda, obrigado.